Que por las venas de Tetuz corre sangre pagana. O Vaticano se reúne mais uma vez. Cantos gregorianos em céus deturpam sua insensatez. Ecumenismo novamente, a mesquita tá pronta. Terceiro templo de Israel, a profecia de Roma. Implantação da nova era, única religião. Sem diferença, misticismo, mistignação. O Papa se aproxima, tem poder da besta. Todos se encurvam, pede benção à sua destreza. É chegado o tempo, agenda global. O olho de Tandera, Munra e as pedras filosofal. Implante de chip, monitoramento, poder no 5G. Nas em ação, Bill Gates, riqueza que querem prevalecer. A terra caminha para o abismo, templo de Salomão. E os poltergeist desse século cegam sua intercessão. Demiurgo, Oterron querem entrar no templo. Causam um estrago mental, religião sangrão. A ideia já viu falar de Kaaba, a pedra negra que caiu do céu. Seguidores de Maomé, arrasta milhões para Babel. Não falo grego nem latim, eu sei que me entende. Papiro sagrado corrompido pelo clero de repente. Uma coisa não sabemos: nenhuma mentira será para sempre, nenhum erro será cobertado. E nosso Pai, que tudo vê, tudo sabe, fará justiça. Um dia esse mundo vai ter fim. Mas calme seu coração, arrepende. Cronometrado no céu, 7 anos de governo. Do anti-machia Macron, França no seu apelo. Drones criados, poder bélico, robocop do mal. Vírus propagado, cavalo vermelho, muito sangue populacional. As profecias da pedra de Jorge estão se cumprindo. Manter a população abaixo de 500 mil, assim segue o destino. Belial se levanta, o olho da pirâmide prevalece. Faz guerra santa a Margedon, contra os Zealdins que aqui cresce. A terra tomada de desespero, penso não volto ao original. É grande angústia que multiplica e tomará seres mortais. Bem-aventurado aquele que se desperta do sistema, se apega em Yudhi Vavirê. Pode crer. Só ele quem sustenta, segura firme na sua mão. Seus arteiros se dobram, fala com o Pai, em espírito e em verdade ouve a sua oração. Livrai-nos da besta que com o tempo se manifestará. Guarde a tua coroa para que ninguém possa roubar. E tudo aquilo que te falta, pode crer. E ao irá te preparar. É o estágio final. Pois a população mundial está enganada. Eles adulteraram, eles modificaram e colocaram a população mundial para adorar a Satanás. Satanás camufladamente está sendo adorado. E todas por essas religiões, entidades religiosas. Todas essas religiões estão debaixo de maldição, adorando a Satanás. Sabemos que a língua do povo judeu é o hebraico. Existe dois hebraicos, o arcaico, que é o antigo, e o moderno. Nem no arcaico e nem no moderno tem a letra, a consoante J. Daí não tem como o Messias se chamar Jesus.